Alegra-te, ó alma, no Senhor agora. Aleluias. Você que está triste, você está no lugar certo. Jesus enxuga as tuas lágrimas nesta tarde. Jesus alegra a sua alma nesta tarde. Oh, glória a Deus. Glorifique ao Senhor. Diga: Tu és a minha salvação, ó Deus. Oh, glória a Deus. Santo. Eu te louvo, Jesus. Toca nestas almas nesta tarde. Toca em minha alma também, Senhor. Canta comigo. Yeah.